propage minha fé. A porta que Deus abre, ninguém pode impedir. O meu Deus nunca mudou, não é homem pra mentir. Agindo Deus, quem impedirá? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agindo Deus, quem vai impedir? A força e o poder da promessa que há em fechar, agindo.